online aqui, liga tuas quebra, Gama e Braslândia, combustão, traz o fogo, que aquece a atmosfera, a semente foi plantada e cara da favela de herói, a bandido na periferia natural, epicentro que abala, rap nacional, elixir, a poção mágica, que agora tu acredita que pão cresceu só e viu que tamo bem na vida, nós. Sabe como foi? Difícil a caminhada, ó, nunca desisti, cara, pedra na estrada. Porque fé é o segredo, responsa, humildade, ameaça e voz sem medo, comandado por sistema, sem habeas corpus, tratamento digno pra todos esses porcos, para nós, reverência pela nossa resistência, então, cola os guerreiros, um brinde a sobrevivência, infância pobre, humilde, vila para no ar, tempo pra caralho, mas sempre vou lembrar, a raiz lá plantada, hoje firme, germinada, são 3.0, glória a Deus pela jornada, mano, lá na tranca, que a fé em Deus é o combustível da esperança. Dá uma chance a paz, mete os peitos, enfrenta a vida. Demorou, Gama Oeste, ameaça tá na fita. Chama, vida louca. Chama, nego chama. Chama, bicho solto. Chama, ele é negra da família. Eu já desbaratinei, dancei funk no Gama, de pisante, doc side, fui em busca de fama, maloqueiro de raiz, na ginga que nem eu, vocabulário de bandido, e aí, homem, funa bem, quase fui, preferi curtir na Dani, 1987 era eu, não se engane, pivete pretinho de menor, abusado, calça branca lá no chão, cabelo black molhado, turma do Mafu, Adidas, balão mágico, saudade da TA, embalos de sábado, fama, moral, dinheiro quem não quer, bater de carro conversível e cheio de mulher, qual que é o esquema que cê tem pra eu fazer, topo qualquer parada, depende do proceder, de dia, de noite, sem problema, chega a saber sair, foi sempre o meu lema, tem de ser parada quente, ideia criminal, tipo ameaça urbana, ideologia e tal, não boto bomba em banca de jornal. Deixo isso pros comédias, sou profissional, o tempo passa para uns, pro outro ele já foi, na ativa que nem eu, olho só vejo os dois, nego metido e pá, você fala o que quiser, inimigo só de bico, muita inveja, né? Quem escreve aqui é nós, quem canta eu, porra louca lá de Bra, chama, filho de Deus, tô aqui na parceria, saúde pra vocês, ameaça e voz sem medo, batata sua veio. Seu papo não faz curva, aqui o pobre é reto. Pode rir, rima, não desacredita não. Epa, irmão, tô aqui daquele jeito. Agradecido e pá, valeu mesmo, voz sem medo. O som é de favela pros truque, considera que respeita a quebrada e de quem faz parte dela só. Toma valor nos moleque futurão. Aí, gaguinho, na moral, mó respeito, sangue bom. Tem moleque que engatilha, tem também quem acredita que a paz vale mais. Jesus é a saída, demorou. Mas acordei, sei que a vida é louca, Joe é quente. Tira de ponta a ponta que eu não vou, se liga, João. Eu tô ligado que polícia é mato, vacilou no pai, bum, já era. Aquele abraço, mas o bom é viver, invadir os loucos, falou. Então já é, tamo junto aí, pico registrou. Na balada só da rap, e os boys cresce os olhos. Mas não é modinha não, então nem vem colar com nós. Vai, vem aí então, na perifa tô firmão. Maquinado não senhor, mas precisou bem na mão. Foi a paz que me deu o direito de estar aqui, firme e vivão. Foi assim que eu aprendi, foi mesmo resultado malice e eficácia por amor, pelo corre com a família ameaça. Nunca vi coisa mais bela, periferia, favela. Nunca vi coisa mais bela, periferia, favela.